224, autorizado então para Juazeiro, nível 350, aerovia Upper Zulu 19 até Bangu, após segue conforme a rota do plano. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição Frot, transponder é 5545 e o controle 120.8, cortejo. Passarei 2224, chame pronto para o acionamento, né, remoto. A 3, 8, 5, 8, no localizador. 58, complete a aproximação e chame a torre Salvador, é 1 no 862. 862 é 2, né, 3, 8, 5, 8. O número 3 cruzou 160, chame Recife 1260, alterna 1288. 260, 288. Gol no 885, aguarde o stand copy a 360, o Guarulhos. No 885, na escuta para a cópia. Voo no 885, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Apresulo 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola a 10, com curva à direita, subida Dael, seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5003 e o controle em 120.8, corteja. Gol 885 correto, chama para o acionamento na portão 9. Na 3603, chame Recife, 1251, alterna 13325. 3325, boa noite, boa trabalho, 3603. Rodrigo, equipe de solo, após o 67 da Condor, o táxi A, sua retaguarda, está autorizado, push, chama para o táxi. Renegão no 021, no Passaredo 2224. 858, sala 57, livrar direita, 121, décima 9. Livrar direita, 219, boa noite, 350. Boa noite, tema. Sala Salvador, uma boa noite, o 3858 da SAM, livrou na Fox. Condo 077, taxi approved via April 1, India and Alpha to holding points 1810. QNH now 1021. When ready, call tower 118.6. Have a nice flight and a good night, sir. Condo 077, clear taxi via April 1, India and Alpha to runway 10, QNH 1021. And when ready, tower 1866. Buono Aires, hasta la próxima. O 3 Pedro Altan, 3858, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Afirmativa, na Alfa, aguarde antes da Juliette, 3858, boa noite. Qual é o horário, por gentileza? Ok, será coordenado, mas ele deve demorar ainda quase 20 minutos aqui para chegar para mim, ok? Ele chega meia hora antes, então ele vai chegar aos 23107. Agora são praticamente 2300. Então aguarde um instante, será coordenado, Azul. Cadê a primeira aerovia? A subida então será da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge. Entra, 2862. Tá, informação Golf. Qual o horário do seu plano, por gentileza? É os 30. Ok, aguarda um instantinho, ele deve chegar pra mim em mais um ou dois minutos, ok? Só um instantinho. Ok, obrigado. Voo no 885, é o número 2 no setor, aguarde expectativa de 5 minutos, ok? Tá 3858, ingresso é Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 3858. Ajuste no 021. Autorizado o pouso, pistola 0, 3662. Roger, Sam. 6201, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela APRA Zulu 10 até ESMAP, após ter que conforme a rota do plano. Escola da 10, curva à direita, inicialmente na subida da EL, seguida direto pelas posições Leda e Bridge. O transponder é 5022 e o controle em 120.8, corteja. Autorizado Galeão 360, via Pesulu 10 até Smart, decolando da 10 com curva direita da Eole da Bridge. Transponder 5022 e o controle em 1208. Roxana 6201. Roxa 6201, correto, cotejamento e operacionamento do botão 5. Chamarei. Passarinho 2224 para o táxi, ao meio 3, 4 horas, ao fim do portamento. Perdão, não consegui copiar o passageiro 2224. Jogando 3-4 horas de Fortaleza para o táxi. Ok, 1-3-4 horas de Fortaleza. Tá livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. O Kenegão no 021, quando pronto a torre 1862. Via táxi, Pátio de Alfa, 021, da torre 1862. Tá 3662, no solo 03, vou livrar direito no 21 desse mandato. Direita 1219, tá 3662. 1885, tá livre decolar, perdão, tá livre o pushback, acionamento no 9, chame táxi, voltímetro no 021. Alô, Salvador, uma boa noite, tá 3662. Tá 3662, boa noite, tá autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o portão 8. Alfa e Juliette para o portão 08, 3662. Tripe 5216 para pushback posterior acionamento. Tripe 5216, aguarde expectativa de 5 minutos, é o número 2 no setor, ok? Quem vai aguardar? Passaio 224, pós a rolagem do 767 da Conda, Lima, tempo no zero. Clear takeoff, runway 10, wind 150 degrees, 129. Clear for takeoff, runway 10. Quando 0W7, airborne at 06, contact now control 120.8. What does 0W8, call 0 contact? Now the departure of Buenos, Kono 077, Fatima Tons, Hafanas, Director 310. Buenos, Kono 8, 5.25. 6201 para push? Não, é o Web 5827, portão 4, informação volta. Perdão, Web 5827, 360 Galeão, só um minuto para 4. Alô, ano 885, está pronto para o táxi. Com 3 horas e 50 minutos de autonomia, o Terno Galeão, com PLD de 145. 145, livre o táxi via Juliette, perdão, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, o altímetro no 021, quando pronto a torre 186, boa noite. Táxi via Índia e Alfa, ponto de espera 186, gol no 85, avanço. 85, observa apenas o TAN, estacionado no portão 8, ok? Caso está ao contrário, obrigado, 85. Passou o 224, zero decolagem, pistão 0, vento no 60 graus, 1, 2, nosso. Triple 52, 16, a nível pushback e acionamento na remota 13, chame para o táxi, o altímetro 021. Chamar para o táxi 3. Passa o 224, decola 09, controle 129, decimal 8. 1208, passaria 2224. Fechou. Controle Salvador, passaria 2224. 224, sobe 350, vigilância. Isso é 350, vigilância. Existe a possibilidade de voar frotilha presente, passaria 224. Voa Cogbo inicialmente. Sente, coque no Cogbo, passaria 224. O transponder é 5017, controle 120, decimal 8, conteste. Galeão 360, pendulou no 0, SMAP, após conforme. Pista 10, curva direita, da Euler da Bridge, 5097-208-5827. 5027, correto, chama pronto para o acionamento no portão 4. Afirma, camarada. Boa noite, 85, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento no 50 graus, 1, 2, nós. Justo 1021. Acionado para o táxi, estamos com 66 a bordo, 3h40, Salvador, Terra. 3h40, 66, Salvador, tá livre o táxi, contornando o pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. O altímetro permanece 1021, quando pronto a torre 186, borrou e boa noite. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera 18612, obrigado, bom trabalho. 2024. 310 restrito, passaria 2024, campeão. Afirmo, 310. Controle Salvador, Oceania 6310, ciente da informação ativa, passou no 50. 6310, desce para 2000, ajuste no 021. 2000 no 021, Oceania 6310. Salvador, Oceania 6201 para pushback acionamento no 05. Autorizado, Oceania 6201, no chama para táxi. Vamos lá. Do 2 1 autorizado, né, Matheus? Né? Zero 04, desce pra 3000 no 021. Controle Salvador, muito boa noite, 1885, cruza 2000 pés para 360. 85, sobe conforme autorizado, vigilância. Se eu não falar autorizado, 1885. Deve decolar, 1,50 graus, 1,0 mais. Vai iniciar o 3B. 1,021. Confirme. Está autorizado direto 3.000 no meu trabalho. 077, contact now, receive center, frequency 12685, if unable 12545. 12685, and if unable 12545, Kona 077. Decola os 1-5, controle 208. 08, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, ao 3B5216, decolada na sua escuta. Boa noite, sobe 190, vigilância. 190, vigilância. Solicita 1150, senhor, por gentileza, como nível final. Controle Salvador, boa noite, 1390, informação Golf, passou 230 até 190. Desce para 4 mil pés, ajuste no 021. Para 4 mil pés, 021, na bom, 1398. Passarela 2224, chama Recife, 12685, alterno 12545, passarela 2224. Cubi 4 horas e 40, Guarulhos, o POB? 93, ok. Livre o táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Quando lá, torre 1862, até uma boa noite, web 527. 7 ciente, autorizado. Alinhar e decolar, vento 1, 40 graus, 10 nós, pista 10. Vai reduzir 2309, zona 398. Salvador, controle de Salvador, agora no 885. No 885, cruzou 180, chama Recife agora, 1251, alterna 13325. Aí chama 251, 3325, alterna agora no 885, obrigado, vou trabalhar. Localizador, Xanero 63, mas é. 2-0, 8-8. 2-0, 8, boa noite. Essa chama a torre agora, 118-6. 8-6, 8.